Sabe, geralmente quando a palavra tortura surge em alguma conversa, a imagem que vem à cabeça é tipo quase cinematográfica. Sim, aquela coisa bem medieval, né? Exato. É algo que parece ter saído de um thriller de espionagem ou daquelas masmorras escuras. A gente pensa logo em correntes enferrujadas, choques elétricos. Violência física extrema. É uma coisa muito óbvia, brutal e, acima de tudo, muito visível. A gente cresce esperando que a crueldade deixe uma marca impossível de ignorar. É a expectativa do senso comum. A gente acredita que a barbárie, obrigatoriamente, vai deixar uma cicatriz na pele. Uma marca que qualquer pessoa possa apontar e dizer, tipo, olha o que aconteceu aqui. Temos a prova cabal. E se você olhar para trás, historicamente, as leis ao redor do mundo costumavam focar muito nisso, sabe? Nos instrumentos usados, no nível de sangue derramado para classificar esse crime. Mas então, a gente mergulha na legislação brasileira contemporânea. E foi exatamente isso que eu fiz para nossa análise profunda de hoje. Eu estava cruzando uns materiais de estudo para concursos públicos essa semana. Material denso. Muito denso. Umas apostilas fantásticas do Gran Cursos, do QuiConcursos e do meu site jurídico. E juntei isso com a leitura da própria lei, direto no site do Planalto, além de um acórdão fortíssimo do IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Um material de base excelente para nossa conversa. É, e quando a gente lê a fundo a Lei 9.455 de 1997, cara, essa imagem da masmorra medieval simplesmente desaparece. Some completamente. Entramos numa realidade jurídica muito mais sofisticada, onde as piores cicatrizes podem ser completamente invisíveis a olho nu. É uma mudança de paradigma essencial no nosso direito, porque a lei brasileira redefine o que o Estado entende por crueldade. Ela tira o foco da ferramenta que causa dor e coloca o foco na. Na mente. Isso, na mente de quem está causando a dor. E isso cria um cenário jurídico muito complexo. Com certeza. E a missão do nosso mergulho hoje é exatamente a desconstruir essa lei, mostrar como uma legislação que é relativamente curta, né, conseguiu mapear tantas armadilhas da maldade humana. É fascinante. Vamos entender que, aos olhos da justiça, a tortura vai muito além do óbvio. Mas, antes da gente destrinchar as modalidades desse crime, tem um contexto histórico que me chamou muito a atenção nessas leituras e eu fiquei bem chocada. O período de transição, imagino. Isso, a nossa Constituição é de 1988 e ela disse com todas as letras que a tortura era um crime inafiançável. Mas a lei que realmente define o que é a tortura só veio em 1997. Pois é. Tipo, a gente ficou quase 10 anos num limbo jurídico. Ficamos num limbo extremamente perigoso. A Constituição Cidadã de 88 deu um passo gigantesco, né? Ela mandou um recado muito claro para o legislador e para a sociedade. Ela disse que isso é intolerável e deve ser punido com o máximo rigor. Equiparou aos crimes hediondos, né? Equiparou a hediondo, exato. O grande detalhe, o calcanhar de Aquiles de tudo isso, é que ela não disse o que era a tortura. Não existia o crime de tortura no Código Penal tradicional com todas as letrinhas e definições. Então, peraí. O que significa que, se um policial ou um criminoso cometesse um ato bárbaro, ali em 1992, por exemplo, o juiz tinha que fazer um malabarismo para condenar? Atitude em crimes menores, tipo lesão corporal grave, constrangimento ilegal ou abuso de autoridade. Nossa! E convenhamos, são punições muito mais brandas, que não refletiam de jeito nenhum a gravidade do ato. Mas não tinha nada no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ah, sim. Havia um artigo sobre tortura no ECA, mas ele era restrito, só protegia crianças e adolescentes. Entendi. Foi só em 1997, muito motivado por uns escândalos nacionais terríveis de violência policial que rolaram na época. Favela Naval, acho. Exatamente. E também devido a pressões internacionais fortes. Aí o Congresso finalmente revogou esse trechinho do ECA e criou uma lei específica, uma lei universal, desenhando os contornos exatos desse crime para qualquer cidadão. E logo no primeiro artigo dessa lei de 97, lá no inciso 1, a gente já percebe essa sofisticação que a gente comentou no começo. A lei categoriza a tortura não pela arma que a pessoa usa, mas pela intenção. pelo objetivo final do agressor. O foco vai direto para a motivação. Sim, no direito penal a gente chama isso de dolo específico. O que é fascinante aqui é que o artigo 1º, no inciso 1, apresenta três modalidades de tortura baseadas no que o agressor quer conseguir com o sofrimento alheio. Vamos destrinchar isso. A primeira é a chamada tortura à prova, certo? Isso. A tortura à prova é o uso do constrangimento, usando violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, e o objetivo: obter uma informação, uma declaração ou uma confissão. O clássico interrogatório ilegal que a gente vê em filme. Exato, o velho e criminoso interrogatório. E pode ser para tirar informação da própria vítima ou de uma terceira pessoa que está ali assistindo, sabe? Ah, entendi. A segunda modalidade é a tortura-crime. O objetivo aqui não é informação. É provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. O torturador quer que a vítima cometa um crime por ele. Ok, vamos desvendar isso daqui a pouco, porque eu tenho um cenário perfeito para isso. Perfeito. E só para fechar, a terceira é a tortura discriminatória, que é quando o sofrimento é imposto puramente por conta de preconceito racial ou religioso. E aqui, tem um conceito que os materiais que eu li, especialmente do que concursos e do Gran Cursos, eles batem muito na tecla de que são crimes formais. Muito importante. Mas o que isso quer dizer para quem nos ouve e não é da área jurídica? Tipo, na prática, se eu tento arrancar uma confissão sua, colocando uma arma na sua cabeça, mas você é super resistente e não fala absolutamente nada. Uhum. Eu não consegui a prova. Eu ainda cometi o crime de tortura. Meteu. Com certeza. E essa é a beleza, digamos assim, da construção jurídica de um crime formal. Ele não exige o resultado naturalístico para se consumar. Como assim? A lei entende que o crime está na quebra da dignidade humana, sabe? No constrangimento, no sofrimento provocado, independentemente de o agressor conseguir a tal confissão na tortura-prova ou conseguir a ação na tortura-crime. A simples tentativa de forçar através da dor já é o crime. Exatamente. O crime de tortura já está configurado e consumado no exato momento em que o sofrimento intenso é imposto. Então não tem prêmio de consolação para o torturador incompetente? E de forma alguma. E outro ponto que quebra aquele nosso mito medieval inicial: a tortura pode ocorrer sem que um único dedo seja encostado na vítima. Esse é um avanço crucial da nossa legislação. A lei fala claramente em causar sofrimento físico ou mental. Sofrimento mental. É. Imagina uma simulação de execução. Ou uma ameaça crível de machucar o filho pequeno da vítima. Sim. Ou submeter a pessoa a um terror psicológico ininterrupto. Tudo isso configura a tortura. Nossa, o estrago na psique é tratado com o mesmo peso da violência corporal, então. O mesmo peso. E é importante frisar para quem está nos acompanhando: são crimes comuns. Qualquer um pode cometer. Qualquer pessoa pode cometer essas modalidades do inciso 1. Não precisa ser um agente do Estado fardado, um policial ou um carcereiro. Certo. Agora, deixa eu colocar aquele cenário prático aqui que eu te falei, só para testar os limites dessa tal tortura-crime. Manda. Criminosa captura um rapaz, o membro mais baixo ali do tráfico, e submete ele a um terror psicológico absurdo. Ameaça a família dele, impõe dor física, tudo para forçar esse rapaz a entrar num banco e cometer um assalto. Uhum. Cenário clássico de coação. Aí o rapaz vai lá, aterrorizado, chorando, e rouba o banco. A minha dúvida é: na hora do julgamento, esse rapaz que foi literalmente a marionete da história, ele responde pelo roubo ao banco? Afinal, foi ele que entrou e apontou a arma, certo? É um excelente cenário, porque nos força a olhar como a lei de tortura conversa com o resto do Código Penal, sabe? E aí? E a resposta, que muita gente erra, é não. A marionete não responde pelo assalto. Sério? Sério. No direito penal, existe um conceito chamado coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Isso. Pense o seguinte: para uma pessoa ser considerada culpada de um crime, ela precisa ter tido a escolha de não cometer aquele crime. Ela precisa ter livre-arbítrio. O que, nesse caso, ele não tinha. Exato. Quando o torturador impõe um sofrimento extremo, ele aniquila a liberdade de autodeterminação da vítima. O rapaz que entrou no banco sob tortura não agiu com a própria vontade. Ele funcionou como uma mera ferramenta. Uma extensão do braço do criminoso. Perfeito. Uma extensão da vontade do torturador. Portanto, essa coação moral irresistível exclui a culpabilidade do rapaz. Ah, faz sentido. O mestre de marionete da sonologia é quem vai responder por tudo. Pelo assalto ao banco, como autor imediato, e, claro, pelo crime de tortura também. Faz todo sentido. O Estado reconhece que a pessoa foi reduzida a um objeto ali. É exatamente isso. Então, acho que fechamos essa primeira fase da lei, que é a tortura com objetivos utilitários, digamos assim. Você quer uma confissão ou quer um crime. Uhum. Mas, se essa primeira categoria depende de um objetivo claro, o que acontece quando o objetivo não é obter algo útil da vítima, mas puramente destruí-la por sadismo? Aí o buraco é mais embaixo. E pior, quando isso é disfarçado de disciplina. E isso nos leva ao inciso segundo da lei, a chamada tortura-castigo. E eu confesso para você que, para mim, esse é o território mais sombrio de todos, porque ele costuma acontecer de portas fechadas, geralmente dentro de casa. Sem dúvida. É a transição mais dolorosa de analisar nessa lei. A tortura-castigo foca no sofrimento usado como punição ou medida de caráter preventivo. Uhum. Mas, diferentemente do primeiro caso que a gente analisou, a lei aqui faz duas exigências estruturais muito específicas. Quais? Primeiro, o crime só ocorre se a vítima estiver sob a guarda, poder ou autoridade do agressor. Tem que ter uma relação de dependência. Exato. É o que chamamos de crime próprio. Tem que haver essa relação de poder. Ou seja, a gente está falando de pais sobre filhos, professores sobre alunos, tutores, cuidadores de idosos. Isso. A segunda exigência é a intensidade. A lei diz expressamente que o agente precisa submeter a vítima a um intenso sofrimento físico ou mental. E aqui entra o grande debate, né? Porque aqui é que o negócio fica pantanoso. Fica bem complicado. Como é que a justiça mede a palavra intenso? Intenso é incrivelmente subjetivo. E mais do que isso, qual é a linha divisória entre o crime de maus-tratos, que já existe no Código Penal e tem uma pena bem mais leve, e a tortura-castigo? É a pergunta de US$1 milhão nos tribunais. Porque se um cuidador bate numa criança, um advogado de defesa esperto pode muito bem tentar emplacar que foi só maus-tratos. E tentam. O tempo todo. Se conectarmos isso ao quadro geral da teoria penal, a linha divisória entre os dois crimes não está no tamanho do hematoma, sabe? Não. Não. Está dentro da cabeça de quem comete o ato. No direito, nós diferenciamos as condutas pela intenção primária do agressor. O elemento volitivo. Exato. Nos maus tratos, a pessoa tem um dever legal de educar, cuidar ou instruir. Ela genuinamente acha que está educando. Os advogados e os juízes chamam isso de animus corrigendi, a intenção de corrigir. A intenção era boa, mas a execução foi desastrosa. É. O problema é que a pessoa perde a mão. Ela abusa dos meios de correção, exagera, cruza a linha e causa perigo à vida ou à saúde. Mas a raiz inicial da ação era, na cabeça distorcida daquela pessoa, uma ação pedagógica. É o tal bolo de perigo que os materiais falam, né? A pessoa foi negligente ou imprudente com o excesso, mas não queria destruir a vítima. Perfeito. É exatamente isso. Agora, na tortura-castigo, estamos no reino do dolo de dano. Que é outra história. Completamente diferente. O agressor não tem a menor intenção de educar ou corrigir nada. Ele age movido por um sentimento vil. Prazer com a dor alheia. Sadismo puro. Ódio, vingança. Ele usa essa justificativa da disciplina apenas como escudo moral e jurídico para despejar sua crueldade em alguém vulnerável que não pode revidar. E exatamente esse o ponto nevrálgico daquele acórdão do IBCCrim que cruzou nosso radar. Eu fiquei de queixo caído lendo aquilo. É um caso muito pesado. É o julgamento de um caso real ocorrido em Santa Catarina que ilustra essa fronteira entre maus tratos e tortura de uma forma de revirar o estômago. O caso da Terezinha Sala de Fernandes. Um processo emblemático na nossa jurisprudência. Para quem está escutando e não conhece o caso, a Terezinha recebia uns R$170 por mês da mãe biológica de uma menina para cuidar da criança no ambiente doméstico dela. Isso, cuidar de uma menina de apenas 8 anos. O combinado era dar cuidado, alimentação, mandar para a escola, e o que aconteceu na prática foi que essa criança foi submetida a um regime de atrocidade. Foi terrível. As coisas que estão nos autos do processo, nossa, ela agredia a criança nas costas com varas de bater pasto, jogou a menina contra a parede do banheiro com tanta força que causou um hematoma roxo severo no olho. E tem aquele episódio na rua. Sim, num dos episódios mais cruéis, em pleno frio rigoroso de Santa Catarina, ela trancou a criança para fora de casa à noite, no relento, vestindo só roupas curtas, e ainda proibiu os próprios filhos de abrirem a porta para a menina. E como você bem mencionou sobre a estratégia de defesa mais cedo, foi exatamente isso que a defesa tentou argumentar no tribunal. Que era só a correção. Eles alegaram que a menina era, abre aspas, muito difícil, desobediente, que não limpava a casa direito e que os atos foram apenas um exagero na disciplina. É revoltante. Tentaram puxar o caso para maus tratos, alegando que havia ali o tal animus corrigendi. Mas e aí, como o tribunal reagiu a essa tentativa de usar a educação como escudo para o sadismo? Então, em primeira instância, houve até uma certa confusão, chegando a condená-la pelos dois crimes em episódios diferentes. Mas o tribunal de segunda instância reformou a sentença com uma clareza cortante. O acórdão determinou que tudo aquilo configurava exclusivamente tortura. Que bom. Os desembargadores entenderam que a repetição contínua das agressões, o nível do sadismo envolvido, como deixar uma criança congelando no quintal, sabe? O sofrimento angustiante provocado anulavam qualquer possibilidade de se falar em intenção pedagógica. Lógico. Não é intenção de educar quem você submete ao terror. Havia apenas ódio e crueldade gratuita. E lendo os detalhes desse processo, sabe o que me chamou a atenção? Tem um aspecto que serve de alerta para todos nós. O papel de quem estava de fora. Sim. Esse ciclo de terror só foi quebrado porque houve intervenção externa. Foram as professoras da escola primária da menina que notaram os hematomas, perceberam a mudança de comportamento e tiveram a coragem de acionar o conselho tutelar e as autoridades. Uma atitude fundamental. Porque se essas professoras tivessem pensado, ah, briga de família, não se mete a colher, aquela crueldade ia continuar mascarada de correção. Infelizmente, é o que acontece na maioria dos casos silenciados. O que nos leva para uma outra esfera da nossa conversa. Se dentro de casa a tortura se esconde na falsa disciplina, onde ela se esconde nas instituições do Estado? Isso nos puxa direto para o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, que trata da tortura praticada contra quem está sob a custódia do Estado. Pessoas presas, internadas. Pessoas sujeitas a medidas de segurança. E a dinâmica de poder aqui muda drasticamente. Muda demais. E o que me saltou aos olhos nos materiais preparatórios é uma particularidade muito gritante dessa modalidade, comparada com as outras que a gente discutiu. Qual? A lei não exige violência ou grave ameaça para configurar a tortura do preso. É um detalhe essencial. Mas peraí, como você tortura alguém sem usar violência nem ameaça grave? Me dá um nó na cabeça pensar nisso. A resposta é através da manipulação do ambiente. Uhum. Então a lei parte da premissa de que o preso já está num estado de vulnerabilidade total. Certo. O Estado tem o monopólio da liberdade daquela pessoa, do espaço físico, da comida até da luz que essa pessoa recebe. É um controle absoluto. Absoluto. Portanto, basta que o agente do Estado submeta o detento a um ato que não esteja previsto em lei ou que não resulte de uma medida legal e que cause sofrimento físico ou mental. Então, por exemplo, o diretor do presídio, que fica com raiva e resolve jogar o detento numa solitária, totalmente escura, úmida e sem ventilação por 10 dias seguidos. Sim. Fora de qualquer sanção disciplinar que esteja no regulamento. Quer dizer, ninguém encostou a mão no preso. Ninguém gritou ameaça. Mas ele foi torturado. O ambiente manipulado ilegalmente torna-se em si a própria máquina de tortura. Nossa. A privação de sono contínua, privação de água, de alimentação. O constrangimento é exercido pelas condições desumanas impostas pelo abuso do poder custodiador do Estado. E a legislação de 97, num dos seus movimentos que eu achei mais audaciosos, ela não foca apenas no guarda que manipula o ambiente ou no policial que espanca a vítima. Ela vai além. Ela vai atrás do colega que fica olhando para o teto e finge que não está vendo nada. O parágrafo 2º trata exatamente disso. é a chamada tortura-omissão. E aqui, olha, eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo na nossa conversa. Fique à vontade, manda bomba. A lei diz que quem tem o dever de evitar ou de apurar essas condutas e decide se omitir, vai preso também, com pena de detenção de 1 a 4 anos. Correto. Mas pensa na realidade nua e crua. Imagina um enfermeiro do sistema prisional. Ele é funcionário público. Ele está lá no plantão e vê um guarda penitenciário que anda armado cometer atrocidades, espancando um preso no corredor. Uhum. O enfermeiro se cala. Ele não reporta o crime, puro e simples, por medo. Medo de tomar um tiro na saída do plantão, medo de retaliação contra a família dele. Entendo a perspectiva. A minha pergunta é, a lei não dá nenhum desconto para o medo humano instintivo? Esse enfermeiro vai para a cadeia junto com o sádico do guarda. Sim, ele vai responder pelo crime de omissão. Caramba! Isso levanta uma questão importante. Eu sei que isso é pesado. A lógica do legislador aqui é dura, implacável. Mas ela é necessária para quebrar o pacto de silêncio institucional, sabe? Aquele corporativismo. A famosa vista grossa. Isso. O Estado delega a esses agentes o poder e, principalmente, o dever de agir. O cargo deles, não importa se é diretor, delegado, enfermeiro ou policial, traz um fardo legal inafastável. Eles estão ali como garantidores da integridade de quem não pode se defender. É, eu criei uma analogia na minha cabeça enquanto estudava isso. É como aquele exemplo clássico do salva-vidas, sabe? Só que numa escala muito mais grave. Como seria? Imagina que você é um salva-vidas, você tá lá fardado na beira de uma piscina do clube, no seu posto de trabalho. Aí você vê uma pessoa se afogando. Certo. Mas você não vai com a cara da pessoa. Ou, sei lá, você de repente tem medo da água funda. Aí você não apita, não joga uma boia, não pula na água, você fica assistindo passivamente a pessoa morrer. Exato. Você não empurrou ela na piscina, você não encostou um dedo nela, mas o seu silêncio e a sua inação são totalmente criminosos. Porque a sua função, o motivo pelo qual a sociedade te colocou naquela cadeira, era proteger. Perfeito. Essa analogia capta perfeitamente o espírito da lei na tortura-omissão. Nas instituições, fechar os olhos de propósito é ser conivente. Uhum. O silêncio institucional é, para todos os fins jurídicos, a própria arma da tortura. Quem se cala perante a barbárie quando tinha o dever legal de impedi-la, legitima o ato do torturador. Tá, mas então o que acontece quando a justiça finalmente alcança essas pessoas? Quando o martelo do juiz bate na mesa condenando o agressor e também quem se omitiu? As consequências penais. Sim, porque os materiais de cursinho que eu li avisam que a conta é altíssima, não tem escapatória. E não tem mesmo. As consequências são projetadas para serem implacáveis para o autor do crime, e com muita razão. Para a tortura principal, as penas básicas variam de 2 a 8 anos de reclusão. Já é um tempo considerável. E diferente de muitos crimes comuns, o cumprimento da pena deve começar obrigatoriamente em regime fechado. Nada de semiaberto para começar. Nada. É um crime insuscetível de graça, anistia ou fiança. Quer dizer que não há perdão presidencial ou dinheiro de fiança que tire a pessoa da cadeia durante o processo. Nenhuma chance. E ainda tem as chamadas causas de aumento de pena. Ah, sim, os agravantes. Casos em que a justiça olha para a situação e diz, bom, já era grave, mas isso aqui conseguiu piorar tudo. Exato. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 em algumas situações. Por exemplo, se o crime for cometido por um agente público, a punição sobe. Porque traiu a confiança do Estado. Isso. Também sobe se for cometido contra indivíduos de vulnerabilidade presumida. Tipo crianças, gestantes, pessoas com deficiência, adolescentes ou pessoas maiores de 60 anos. E, finalmente, se houver sequestro envolvido, a pena também aumenta. Mas de tudo que eu li sobre essas penas e condenações, o ponto que o site Meu Site Jurídico e o Que Concursos mais destacam, e parece que é onde a galera mais erra nas provas de concurso, é o impacto da condenação na vida profissional do agente do Estado. É o efeito sobre o cargo público. Eles descrevem isso como um efeito colateral fulminante. E é fulminante mesmo. É aqui que a lei de tortura mostra os dentes para as corporações do Estado. A condenação transitada em julgado por tortura gera 2 coisas imediatas. Quais? a perda automática do cargo, da função ou do emprego público do condenado e a interdição para ele voltar a exercer qualquer cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Caramba! Então, se o policial pegou 4 anos de prisão, ele fica 8 anos banido do serviço público. E por que os professores dos cursinhos batem tanto nessa tecla da palavra automática? Qual é a grande diferença disso para qualquer outro crime? A diferença está lá no Código Penal Comum, no artigo 92. Se um funcionário público comete um crime comum, a perda do cargo não é automática. Ah, o juiz tem que escrever o motivo. Exato. O juiz, na hora de redigir a sentença, precisa fundamentar expressamente na folha de papel o motivo pelo qual aquele sujeito deve perder o emprego. Ele tem que argumentar. Entendi. Na Lei de Tortura de 97, não. A perda do cargo é um efeito secundário imediato da própria condenação. A simples palavra culpado pelo crime de tortura já arranca a farda do sujeito e o isonera do Estado na mesma fração de segundo. Então, traduzindo para quem acompanha a gente, o que isso significa na prática da administração pública? É como se a lei de 1997 tivesse estabelecido uma espécie de, sei lá, uma faxina compulsória das instituições. Exatamente isso. É a tolerância zero materializada na lei. A mensagem do legislador foi muito clara. O Estado brasileiro detém o monopólio do uso legítimo da força, sim, mas esse uso é balizado pelos direitos humanos. O agente público que subverte esse monopólio para cometer barbáries trai o juramento de proteção à sociedade. E perde o direito de representar o Estado. Instantaneamente. Perde o direito de representar o Estado que ele acabou de envergonhar. Bom, chegando ao fim do nosso mapeamento dessa legislação, dá para entender perfeitamente por que as bancas de concurso e os tribunais dedicam tanto tempo a ela, né? Com certeza. É uma lei essencial. A lei de tortura no Brasil opera como um instrumento cirúrgico, que precisou ser forjado com muito cuidado para lidar com crimes que muitas vezes não deixam sangue no chão. Exato. Ela não pune apenas a dor física evidente, sabe? Ela enquadra a dor mental paralisante, a coação que transforma uma pessoa em marionete, o sadismo doméstico mascarado com aquelas desculpas pedagógicas falsas. A tortura branca das celas inóspitas. Isso. E até mesmo o silêncio covarde de quem deveria levantar a mão e proteger a vítima. Entender que o crime se configura na intenção e no controle, muito mais do que na força de uma pancada, é crucial para que nós, como sociedade, a gente pare de tolerar pequenos horrores disfarçados de procedimento padrão ou correção severa. E tem um último detalhe, uma reflexão sobre a força moral dessa lei que muitas vezes passa batido. Opa! Qual é? A cartilha do Planalto deixa isso bem claro logo no artigo 2º. Nós falamos até agora das torturas que ocorrem no Brasil, no nosso território. Certo. Mas a lei traz o princípio da extraterritorialidade. Que palavra enorme! O que isso significa na prática? Significa que a lei de tortura brasileira aplica-se ao crime, ainda que ele tenha sido cometido fora do território nacional. Jura? Juro. Existem apenas 2 condições para isso acontecer. Que a vítima seja brasileira ou que o agressor, o autor do crime, se encontre em local sob a jurisdição do Brasil. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se um cidadão brasileiro for submetido à tortura, sei lá, num porão escondido no leste europeu ou no meio de um país asiático, a lei brasileira se acha no direito de alcançar quem cometeu o crime lá do outro lado do mundo? Perfeitamente. Nossa. No direito internacional, essa é uma das demonstrações de soberania mais contundentes que um Estado pode fazer em nome dos direitos humanos. Imaginem o peso diplomático e a mensagem institucional embutida nessa pequena regra. É muito forte. O Brasil está basicamente estendendo seu braço jurídico pelo planeta para dizer ao mundo o seguinte: a dignidade de um cidadão brasileiro não perde o valor quando ele cruza as nossas fronteiras geográficas. Arrepiante. Se você torturar um de nós em qualquer canto do planeta, a justiça brasileira retém a competência e o dever de julgar e punir você, caso coloque os pés na nossa jurisdição. Nós começamos a nossa conversa de hoje falando das antigas expectativas sobre a tortura, né? Das masmorras de pedra e das correntes que enferrujam com o tempo. As imagens de filme. É, mas a gente viu ao longo desse mergulho de hoje que as prisões modernas, onde essas violações mais graves ocorrem, são muito mais prosaicas. São as casas de família de portas cerradas. São as celas escuras esquecidas pelo sistema prisional. E, às vezes, são as próprias brechas burocráticas exploradas por quem detém o poder. E mais do que um simples guia legal para concurseiro, a Lei de Tortura Brasileira de 1997 é uma ferramenta que foi desenhada justamente para acender a luz nesses cômodos escuros da nossa sociedade. Exatamente. Fica para quem nos ouve a reflexão sobre o valor universal e irrenunciável que damos, ou que deveríamos dar, à dignidade humana, independentemente de onde a gente esteja. Um ótimo pensamento para fechar. É isso. Até a próxima análise.